Panorama Agrícola para 17 de fevereiro de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, hoje 17 de fevereiro, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: os olhos são as janelas da vida. No programa de hoje você confere uma dica para reduzir o colesterol. Na entrevista, erva mate, mercado remunera bem o agricultor. E no mercado agrícola você ouve sobre as lavouras de verão. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359. Ou, se preferir, envie a sua sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Para reduzir o colesterol, experimente comer berinjela. A berinjela reduz também a ação de gordura sobre o fígado. Prefira berinjela crua e com casca. Lave bem antes de consumi-la. Confira a entrevista de hoje. O contato do Panorama Agrícola de hoje é com o pesquisador, engenheiro agrônomo da Estação Experimental da Ipagre em Canoinhas, Gilcimar Adriano Vogat, que fala aqui para o ouvinte do Panorama Agrícola sobre as pesquisas com erva mate. Quais são as novidades do momento, Gilcimar? A Estação Experimental da Ipagre de Canoinhas, junto com a Gerência Regional de Canoinhas, tem intensificado trabalhos para a estruturação de indicação geográfica do produto erva mate para a região do Planalto Norte. Visto a importância da cultura para a nossa região e o diferencial de ser um produto extrativista nativo da nossa região. Bem, Gilcimar, muitas famílias de agricultores familiares estão envolvidas no processo da extração da erva mate na região? Tem muitas famílias envolvidas. A erva mate, como é uma espécie nativa, está presente em quase todas as propriedades, né? E é uma renda extra para o produtor, principalmente agora em época de alta do valor da folha da erva mate. Por falar em valor, o que tem sido pago ao produtor? Ao produtor tem sido pago em torno de R$ 18 a R$ 22 a arroba, né? 15 quilos de folha, né? Colocado na indústria. Isso dá em torno de R$ 1,50 o quilo da folha? Isso, em torno de R$ 1, dependendo da demanda, pode baixar para R$ 1,20 ou chegar a R$ 1,70, R$ 1,80 o valor do quilo da folha. E esse preço pago ao produtor aumentou nos últimos 12 meses mais de 200% ou em torno de? Isso, em virtude de algumas alterações do mercado da Argentina em função de exportações e da falta de folha no mercado, né? Houve um aumento em torno de 200% do valor pago ao produtor da folha. E para o consumidor de erva mate? Para o consumidor foi repassado em torno de 90% a 100% do custo do quilo da erva mate no mercado. Bem, Gilcimar, em termos de pesquisa e de indicação geográfica, quais são os próximos passos? Hoje a Estação Experimental de Canoinhas e a gerência estão trabalhando, mobilizando lideranças, produtores, indústria, né, em prol de que a região consiga um selo de certificação, dizendo que é uma erva mate nativa ou um selo de indicação geográfica que agregue valor e seja reconhecido o produto erva mate da região do Planalto Norte e da região sul paranaense. Isso sendo conhecido poderá ajudar as indústrias, né? As indústrias, o comércio, o próprio consumidor, quando da compra do produto diferenciado e de qualidade. Bem, Gilcimar, na nossa cultura a erva mate está muito ligada ao chimarrão, mas com a erva mate se faz o que também? Hoje o produto erva mate, o mercado local é o chimarrão, né? Mas tem um forte mercado de chás, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e até a região árabe, né? Consumo de chás. E também estão trabalhando, fazendo cremes, sabonetes, shampoos e outros produtos à base de erva mate, medicamentos. Correto. Conversamos com o pesquisador da EPAGRE em Canoinhas, Gilcimar Vogt, sobre erva mate, pesquisas e indicação geográfica. Gilcimar, muito obrigado pelas suas informações. Tá, de nada. Estamos à disposição. Informações do mercado agrícola. Informações do mercado agrícola de hoje sobre as lavouras de verão que, de um modo geral, foram beneficiadas pelo comportamento do clima em Santa Catarina durante o período de desenvolvimento vegetativo. O volume de chuvas foi suficiente para garantir um crescimento vigoroso das plantas. A partir de meados de janeiro, no entanto, o volume das chuvas foi menor em todas as regiões, com precipitações rápidas e localizadas típicas de verão. Este fato, associado à forte insolação e calor, reduz muito a disponibilidade de água no solo, causando um estresse nas plantas e, consequentemente, prejudicando o desenvolvimento, especialmente das lavouras plantadas mais tarde. Apesar disso, a expectativa ainda é de que se confirme a previsão de colheita de uma boa safra. Inclusive, em algumas regiões, há a possibilidade das produtividades médias ultrapassarem a estimativa inicial, principalmente para as lavouras plantadas mais cedo. É o caso do milho-grão. Considerando que os produtores catarinenses estão optando por variedades de ciclo mais curto e com base na distribuição do plantio, 80% da área cultivada está na fase de maturação avançada, período em que o calor e a deficiência hídrica pouco interferem na produtividade. No caso da soja, o plantio se concentra no período entre meados de outubro e a primeira semana de dezembro. Por isso, as condições climáticas de janeiro são muito importantes. E, em função do calor excessivo e da deficiência hídrica, devem ocorrer perdas na produção de soja. Feijão. A metade da safra catarinense de feijão, primeira safra, já foi colhida. Na maior parte do estado, a colheita foi encerrada. Contudo, na região com maior produção, o meio-oeste, a colheita ainda está no início. O clima dos últimos meses impactou e prejudicou bastante a qualidade do produto. No Alto Vale do Itajaí, por exemplo, as perdas chegam a 40%. No caso das frutas, banana e maçã, a cultura da banana sofre menos com a estiagem. O produto deve vir em bastante oferta, havendo uma tendência, então, de os preços baixarem. No caso da maçã, a colheita de cultivares precoces, Royal, Eva e Condessa, já foi concluída. A atenção, no momento, se volta para o cultivar Gala. A maçã possui raízes profundas e não sofre tanto com a estiagem. Observa-se em todas as regiões produtoras que os frutos colhidos são de boa qualidade e de calibres maiores, com a expectativa de preços melhores para a maçã nessa safra. Informações da Ipagre Cepa, de Francisco Hayden, Luiz Marcelino Vieira e Márcia Cunha Varasquim. Atmosfera. Estudos e projetos da Ipagre Ciran. A onda de calor mais prolongada dos últimos 100 anos em Santa Catarina teve seu início em 27 de janeiro de 2014, logo depois da passagem de uma frente fria que interrompeu o forte calor da semana de 20 a 25 de janeiro e se estendeu até 13 de fevereiro. Foram 18 dias seguidos de temperatura alta, acima dos 30 graus centígrados na maioria das regiões, menos em algumas cidades do Planalto Sul. Com base em uma pesquisa feita no banco de dados da Ipagre Ciran, não se tem registro nos meses de janeiro e de fevereiro de um período prolongado de temperaturas tão altas como essas registradas em 2014, e isso desde o início das primeiras medições, em 1911, levando em consideração a estação meteorológica convencional mais antiga, a de Campos Novos. Então foi a onda de calor mais prolongada dos últimos 100 anos em Santa Catarina, essa registrada de 27 de janeiro até 13 de fevereiro. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.